Estado de Graça, músicas religiosas de diferentes culturas e tradições, apresentadas por Tritão, todas as terças às 23 horas na Radinho. Fiquem ligados. Estado de Graça, Graça, Graça. Olá, ouvintes, boa noite, bom dia, boa tarde, em qual fuso horário você estiver. Esse é um programa, mais um programa Estado de Graça, começando, e esse é o primeiro programa que eu vou me dedicar a tentar fazer uma locução aí, vou tentar falar algumas coisas. Inicialmente quem fala é o Tritão, ou Leonardo, pode ser Léo, pode ser Tritão, pode ser qualquer coisa. E inicialmente eu estava um pouco receoso sobre a ideia de dizer algumas coisas no meio de uma seleção de músicas sagradas que evocam coisas divinas, que evocam situações de transe, assim, bastante, bem pouco comuns, coisas. E eu imaginei que talvez a minha fala, talvez qualquer coisa que eu falasse, pudesse vir a estragar esse estado de graça aí, né? Que se não é sentido, pelo menos é evocado pela maior parte das músicas escolhidas para serem tocadas aqui. Mas hoje eu vou falar porque a gente vai ter um programa especial sobre a Hildegarda von Bingen, a santa nascida ali na região da Alemanha, freira beneditina do século XI, né? Foi canonizada. A gente tem uma seleção de cinco músicas dela. A maior parte, assim, como ela viveu há mais de, já vão fazer quase 1000 anos que ela nasceu, a gente não tem uma ideia muito clara do andamento dessas músicas, porque ninguém viu elas sendo performadas pelas pessoas contemporâneas a ela, né? Então, muitas dessas músicas, assim, elas são feitas com suposições baseadas em relatos, em estudos, e ela deixou um corpo de obras, assim, bastante variado, a Hildegarda. Ela não só escreveu música, às vezes ela escreveu também tratados medicinais, né? Estudos sobre plantas, deixou um corpo de poesia, assim, bastante grande, uma obra poética bastante grande, muita coisa, né? Então, infelizmente, grande parte dessas coisas foram preservadas, as visões dela, tudo, né? Coisas muito interessantes, porque tanto a poesia dela quanto as suas obras são consideradas grandes momentos da poesia e da música ocidental, tanto do desenvolvimento da música monofônica, né? Da Idade Média, e a poesia mística, de caráter pessoal, extremamente subjetivo, uma visão muito pessoal de Deus, assim, as suas obras. Eu não vou ficar me delongando muito aqui, porque também eu gostaria mais de ouvir o que está para ser tocado. Então, a gente pode começar ouvindo a primeira. A gente vai ouvir todas as cinco músicas dela. Três são músicas. Nenhuma delas pertence ao seu conjunto de obras mais conhecidas, né? Então são obras um pouco fora desse principal conjunto que ficou conservado, assim, um conjunto de textos uma das coisas mais antigas escritas no idioma alemão. Então é isso, a primeira música se chama Vis Aeternitas. Estado de graça, graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça, graça. Thank you.